Eu não entendi. Não, olha. Você vai apertar a embreagem, tá. Puxar o freio de mão, soltar o freio de mão e só depois soltar a embreagem. É perto da curva? É, perto da curva, vamos. Vai. Foi mal. Não, tá tudo bem, vamos de novo. Mas ela sempre vai enxergar mentira bem no fundo dos meus olhos. E o meu carro sempre sai, sai cortando o vento, arrancando aerofólio. O som do Nissan vai sintonizar. Quando eu estiver perto, cê vai me ouvir chegar. Sempre vai enxergar mentira bem no fundo dos meus olhos. E desmonta quando eu fico emburrado. E se eu acelero forte, ela diz pra ter cuidado. Mas essa adrenalina, ela é o que te alucina. TJR6, voando sobre a highway. Isso é o que me faz bem, mas você é o que me faz mal. Se eu não fosse um alguém, talvez esse encontro seria bem diferente. Acelerando na pista com você do lado, eu me sinto mais vivo pisando. Isso já é um fato que eu não temo perigo. Meu JDM é raro e eu só vivo presente, quero esquecer do passado. Tornando meu carro, descendo para o piso com a mão no volante. Com a peça na casa, corto a avenida, cromando meu jante. Vidro embaçado, passando bem rápido, entrando no meu tanque. Você me olhando, me tirando do faz. Mas ela sempre vai enxergar mentira bem no fundo dos meus olhos. E o meu carro sempre sai, sai cortando o vento, arrancando aerofólio. Ela senta no banco do passageiro, olha pra mim tipo acelera. Faz sua magia chegar em primeiro, que eu vou atirando pela janela. Tem duas katanas, acoplei no freio, manipulo o carro igual magneto. Segue o vapor de hidrocarboneto, eu pareço um fantasma, então fica esperto. Baby, eu te trouxe pra ver de perto, o som do pneu rabiscando asfalto. Mistura e controle, enriquecimento, explode de novo encurtando espaço. Fazendo o tempo correr mais lento, de volta em volta aumentando o fluxo. Até só restar esse sentimento, ser eu e a máquina ao mesmo tempo. Ser eu e a máquina ao mesmo tempo. Eu e a máquina ao mesmo tempo. Eu sempre volto pra casa. Pois ela sempre vai enxergar mentira bem no fundo dos meus olhos. E o meu carro sempre sai, sai cortando o vento, arrancando aerofólio. Meus olhos e o meu carro sempre sai.